Porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso. Sua boca é mel, deixa eu me lambuzar de novo. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Tem de tudo, mas não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Esse corpão moreno aí derrete na boca, igual bumbuzinho. Pena que cê pra frente tem uma porra de gente que cê pega além de mim. Esse corpão moreno aí derrete na boca, igual bumbuzinho. Pena que cê pra frente tem uma porra de gente que cê pega além de mim. As que presta a gente nem se envolve, e as que não vale nada nós apaixona e sofre. As que presta a gente nem se envolve, e as que não vale nada nós apaixona e sofre. Ah, meu parceiro Mário Pai, tamo junto. Alô, Anivaldo. Alô, Marquinhos Fagner de Onápolis. O Xarope, o site estourado de Onápolis. Alô, Paulinho, Gelé e Kleber, Porto Seguro. Alô, Nelsinho. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Ah, esse corpão moreno aí derrete na boca, igual bombonzinho. Pena que cê pra frente tem uma porra de gente que cê pega além de mim. Esse corpão moreno aí derrete na boca, igual bombonzinho. Pena que cê pra frente tem uma porra de gente que cê pega além de mim. As que presta a gente nem se envolve, e as que não vale nada nós apaixona e sofre. As que presta a gente nem se envolve, e as que não vale nada nós apaixona e sofre. Alô André, alô Zé Gotinha, galera de São Miguel das Matas. Alô senador Alfredo Pacheco, toda a minha galera do Sua Música, Portal da Rocha. Alô Danilo, Estação da Rocha. Alô Betinho e Wendel, WP Entretenimento, estourou.